Vai lá, tá vendo? Eu sei o que é isso. Areia! Ó, Jesus acompanha. O Deus é acompanha. Sábado você tira a pauta cheia. Já tá bêbado, já, né? Eu vou mostrar a você.